tempo voa a milhão. Se moscar, perde o trem na estação. Amanheceu quando pensou que não. É noite, o mundo gira em alta rotação. A vida passa e não espera por ninguém. Se acomodar, nem batalhar bem é ótimo. Viva cada momento como se fosse o último, sempre ajudando alguém. A vida passa e o amanhã nunca se sabe. Então não vale a pena perder tempo com maldade. Necessito gente de amor à humanidade. Antes que seja tarde, faça a sua parte. Ha, veja no azul do mar que reflete no céu e faz combinar com o amarelo do sol que aquece a terra. É tudo pra nós de graça. Então vou viver pra ver as pivetas crescer. Tavini, Rayane, vai saber entender o porquê. Quem ensinar é o dever. E cada pai, vai, vá. A vida passa e não adianta fugir. A idade vai chegar junto com a velhice. É melhor respeitar se quer que respeitem ti. Quando for passar por lá e a chuva que cai, quero que lave a sujeira do mundo, meu pai. E que o banco das nuvens represente sempre a paz. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? A vida passa, a vida passa, o tempo voa e nós aqui a sonhar. A vida passa, momentos bons eu guardo pro meu filho recordar. A vida passa, o tempo voa e nós aqui a sonhar. Momentos bons eu guardo pro meu filho recordar. A vida passa, como meu pai falou, o tempo não espera, então pelo amor, o que tem que fazer, passa o que for. Experiência passada do seu bisavô é a mesma que passo para o Ivo e Iago. Meus dois anjos mais valor, o tempo é cruel e não esperou. Então não fique aí sentado esperando. A vida passa e não esperar você. Os mesmos problemas ainda estão aí. Então ligeiro para resolver. Se a planta é boa, fruto vai colher. A vida passa, pode se preparar. A evolução tem que acompanhar. O mundo não para de rodar. E o Léo já tá pra se aposentar. Tanto tempo passou, já trabalhou demais. Trazendo putinho sempre a paz. Sempre corre atrás, o bem das famílias, quero sempre a mais. A vida passa, é quente, e com você não vai ser diferente. Eu falo de um povo de antigamente, poder ver seus filhos e netos contentes. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? A vida passa, a vida passa, o tempo voa e nós aqui a sonhar. A vida passa, momentos bons eu guardo pro meu filho recordar. A vida passa, a vida passa, o tempo voa e nós aqui a sonhar. Momentos bons eu guardo pro meu filho recordar. Panelão no cinema. Game.